Senhora, senhora, senhora, por que não me dá seu amor? Senhora, senhora, senhora, eu quero sentir seu calor. Senhora, senhora, senhora, por que não me dá seu amor? Senhora, senhora, senhora, eu quero sentir seu calor. Olhei sem querer nos seus olhos e logo me apaixonei. Agora não sei o que faço, juro por Deus eu não sei. Tudo que eu quero da vida é tê-la somente ao meu lado. Não quero saber o seu tempo, nem quero saber seu passado. Não quero saber o seu tempo, nem quero saber seu passado. Senhora, senhora, senhora, por que não me dá seu amor? Senhora, senhora, senhora, eu quero sentir seu calor. Preciso ganhar seus abraços e quero também me abraçar. Não há mais ninguém nesse mundo que possa ocupar seu lugar. Eu fico tão triste pensando num jeito de me aproximar. Não posso ficar só olhando, eu quero de amor lhe falar. Não posso ficar só olhando, eu quero de amor lhe falar. Senhora, senhora, senhora, por que não me dá seu amor? Senhora, senhora, senhora, eu quero sentir seu calor. Eu sei que você se preocupa que alguém possa um dia falar, e vive sofrendo calada, tentando de mim se afastar. Eu vejo estampado em seus olhos o medo no seu pensamento. Mas saiba que o amor não tem preço, nem cor, nem idade, nem tempo. Mas saiba que o amor não tem preço, nem cor, nem idade, nem tempo. Senhora, senhora, senhora, senhora, por que não me dá seu amor? Senhora, senhora, senhora, eu quero sentir seu calor. Senhora, senhora, senhora, por que não me dá seu amor? Senhora.